E você vai passar e cantar de lá. Só o Senhor Deus. O mar vai se fechar e exterminar os inimigos. Vai, meu irmão, diga. E você vai passar e cantar de lá. Só o Senhor Deus. O mar vai se fechar. Pense que a vida acabou. Só lembre que você não vai. Isso vai vencer ou vencer. Não diga que a vitória nunca vem. Porque vitória, vitória, vitória pra você, meu irmão. Jesus tem, viu? Deus abriu o caminho neste mar. Contigo está a vitória que Jesus conquistou na cruz. Contigo está a unção que tem poder pra tua vida transformar e todo mal tem que sair. Contigo está autoridade e poder para vencer a resistência. E com tua fé basta você crer. Jesus está vivo, a morte não pode segurar o meu rei. Ele venceu, venceu e hoje está aqui pra te abençoar. A tua bênção hoje ele vai entregar. O inimigo não pode a tua vida tocar, porque Deus contigo está. Contigo está a vitória, receba aí. Contigo está e todo mal tem que sair em nome de Jesus. Autoridade e poder para vencer. Deus fará o impossível para você vencer.